de Estrelas, é um grande prazer de receber hoje a visita da futura rainha do rádio, Emelinha Barba. Está começando Histórias e Memórias, um programa que vai tocar músicas do passado. Os tempos idos, nunca esquecidos, trazem saudades ao recordar. Contar histórias e fatos de Foz do Iguaçu. Venha conosco para uma viagem no tempo. Que fala o repórter Eto, testemunho ocular da história. No ar, Histórias e Memórias. Apresentação, Rita Araújo e Jorge Pegoraro. Produção, Samilar Araújo. Oferecimento, Mineração Maracaju. Referência em extração, transporte e comercialização de areia. Histórias e Memórias. Bom dia, Foz do Iguaçu. Bom dia, região. Bom dia, Tríplice Fronteira. Mais um programa Histórias e Memórias, nesse dia especial, dia 13 de março de 2016, ao vivo aqui dos estúdios da Transamérica Foz. É um dia especial, um convidado hoje no programa muito especial, um amigo, professor Mauro Bandeira. Bom dia, Márcio Araújo. Hoje não estamos aqui com a nossa querida Rita, nosso amigo Márcio Barreto, né? Não é Márcio Araújo. Já estou confundindo aqui a Rita Araújo com o Márcio Barreto, a nossa amiga Rita, que está de aniversário e hoje fazendo aí uma viagem especial, curtindo aí mais um ano de vida. Um abraço aí para Rita Araújo, um abraço para Samila, e nós vamos comandando aqui o nosso programa hoje ao vivo, nesse domingo bonito, um domingo fresco, um domingo maravilhoso aqui em Foz do Iguaçu. E convidei o professor Mauro Bandeira, primeiro perguntando para ele se ele ia para a rua, né, professor Mauro? E o professor Mauro disse, não, vou ficar quietinho em casa. Então nós estamos juntos aqui no estúdio da Transamérica para a gente bater aquele papo gostoso. Bom dia, professor Mauro. Bom dia, Pegoraro. Bom dia, Márcio. Bom dia aos ouvintes da Transamérica. Parabéns para Rita Araújo, né? Que ela aproveite bastante o dia de aniversário dela. Então, Pegoraro, realmente, preferi estar aqui em boa companhia, né? Vir aqui com você no programa Histórias e Memórias da Transamérica do que participar do movimento. Isso aí, vamos bater um papo gostoso, vamos conversar um pouquinho sobre aí as suas coisas, né, professor Mauro? Da onde o senhor veio, onde o senhor trabalhou, quanto tempo está aqui em Foz do Iguaçu, como a gente faz aqui com os nossos entrevistados. Nós sempre falamos que não é uma entrevista, mas sim um bate-papo, né? E aí nós vamos aí também ouvir muitas músicas antigas, isso aí é muito importante. E hoje à tarde, só lembrando o pessoal que gosta do futebol, né? Hoje à tarde a equipe 10 do esporte aqui da Transamérica transmite o jogo direto lá da cidade de Maringá, o jogo Maringá e Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, se ganhar ou te trouxer um resultado positivo, um resultado bom lá de Maringá, pode até se classificar aí no Campeonato Paranaense de Futebol 2016. Então, continue com a gente aqui no programa Histórias e Memórias e depois à tarde, a partir das 15 horas e 30 minutos, já começa a transmissão aí do jogo, que é às 16 horas entre Maringá e Foz do Iguaçu. Então, antes aqui, Márcio, antes da gente começar a entrevista com o professor Mauro, vamos ouvir uma música? Vamos começar aí, já que hoje a Rita Araújo não está aqui para fazer a mensagem, né, especial de abertura do programa, vamos começar com o Roberto Carlos, Nossa Senhora, para deixar o nosso domingo aí bem especial realmente. Histórias e Memórias. Com seu manto de amor, guarda-me na paz desse olhar, cura-me as feridas e a dor, me faz suportar.

Olha aí que música bacana. Eu vou pedir licença aqui para os meus amigos para oferecer essa música, né? Nossa Senhora, de Roberto Carlos, lá para nossa amiga Cláudia. A Cláudia já mandou aqui um WhatsApp para a rádio dizendo assim: bom dia, meus amigos do programa Histórias e Memórias. Aqui a Cláudia, não estou muito bem, estou com dengue, naquela fase final da dengue, estou toda inchada. Ô, Cláudia, então essa música aí vai para você. E realmente a dengue pegando todo mundo aí em Foz do Iguaçu, né? Nós tivemos dois casos aqui na rádio. Dois colegas aqui, o pessoal do esporte, o Alessandro Cunhasque e o Sidney Busanello, né? Estão aí praticamente há 15 dias sem poder trabalhar, sem estar aqui no Papo de Craque, em função também da dengue. O Márcio Barreto também já falou no ar, né, Márcio? Já teve problema também com família em casa. E, professor Mauro, a dengue realmente é um problema que aflige aí, né, milhões de pessoas aí pelo país, e Foz do Iguaçu não está livre, né, dessa praga, né? Então, Pegoraro, o incrível da história da dengue é que existem campanhas, existem tentativas de conscientização, existem algumas pessoas que se mobilizam, mas por outro lado, ainda as pessoas continuam desrespeitando as regras básicas de prevenção da dengue, que é cuidar do seu próprio terreno, cuidado do seu entorno, né? Eu tenho um exemplo clássico que é no próximo ao bairro onde eu moro, lá no Conjunto Aporã, né? Nós temos ali um riozinho que passa ali atrás da Casa Paraguaia. Esse tempo a minha esposa, que liderou um mutirão de limpeza ali naquela área, é impressionante a quantidade de lixo que existe jogado ali. Muitas pessoas ainda, né, têm esse mau costume, né, de jogar sofá, pneu, fogão, madeira inservível, sei lá, animal morto, né? E qualquer córrego ali, qualquer terreno baldio ainda da cidade serve, né, para esse depósito de lixo. Realmente é uma prática que não se pode mais, né, ter isso nos dias atuais. Exatamente. É bem o que você falou. Nós encontramos lá sofá, televisão quebrada, lonas dobradas, cheias d'água, tá? Muito recipiente plástico, vidro, né? E na realidade aquilo ali é uma área verde, uma área que foi revitalizada, né? Foram plantadas árvores, só que não adianta nada você plantar árvores se você não cuidar, tá? E ali faltou um pouquinho também da questão do poder público, né? Alguma entidade dessa que vá lá tirar o mato daquilo lá, né? Porque temos problema de assalto ali também, por questão desse mato. Segurança, né? A gente sempre fica vendo, as autoridades também sempre jogam também essa questão da dengue de um lado para o outro, né? A comunidade também tem que ser impactada, né? Também tem que fazer o seu trabalho, mas também as autoridades aí públicas também, né? Se debruçar sobre esse problema aí nas cidades, porque realmente complicado. Quando a gente vê só na família dos outros ou nos nossos vizinhos, é uma coisa. Agora, quando começa, né, acontecer na nossa empresa, na nossa família, dentro de casa, um parente, realmente que a gente dá um pouco mais de valor, né? Mas nós estamos aqui hoje, o programa com o professor Mauro Bandeira. Eu gostaria de começar aqui a nossa conversa sabendo de onde que veio o professor Mauro Bandeira, né? Eu sei que é meio gaúcho, né? Eu acho que é lá do Rio Grande do Sul. Aliás, aqui, mais de 80% aqui, né, Márcio, de quem passa aqui pelas Histórias e Memórias veio do Rio Grande do Sul, dessa região sul do Brasil, né, professor? Então, Pegoraro, eu sou de Pelotas, no Rio Grande do Sul, né, uma cidade lá localizada a cerca de 250 quilômetros de Porto Alegre. E para Foz do Iguaçu, eu vim em 1987, né? Eu já tinha saído antes da minha cidade, né? Eu trabalhei na Petrobras por cerca de 2 anos, né, em exploração de petróleo. Eu fui saí de casa pela primeira vez em 1981, né? Fui trabalhar na Petrobras, trabalhei na... Isso lá no Rio Grande mesmo? Não, eu trabalhei na Bahia e trabalhei na Bacia de Campos. Olha, foi, já saiu de casa longe já. Sim, foi a primeira vez. Eu sempre, porque como a minha formação inicial é de escola técnica, né? Eu sou formado na Escola Técnica Federal de Pelotas, hoje IEF. E era muito comum na época, porque era garantia de emprego, né? Você se formava na escola técnica e realmente as grandes empresas iam buscar os egressos para fazer parte dos seus quadros. Né? Já saía empregado, né, professor? Sim, na realidade a gente tinha condição de escolher, né? Porque era uma formação muito boa, né? Imagino que ainda seja, claro, né? E nessa primeira saída de Pelotas eu fui parar em São Sebastião do Passé. É uma cidade próxima de Salvador, cerca de 60 a 70 quilômetros de Salvador, onde eu fiz o curso, né, para trabalhar em plataforma de petróleo. E depois trabalhei durante 2 anos na Petrobras, tanto na Bahia como na Bacia de Campos. Olha que interessante essa particularidade aí, não conhecia do professor Mauro. E como que foi a sua chegada em Foz do Iguaçu? Saindo do Rio Grande do Sul, indo para a Bahia, para o Nordeste, e como que chegou aqui na Foz do Iguaçu? Então, depois que eu saí da Petrobras, eu retornei para o Rio Grande do Sul, fiz outro curso na escola técnica, né? Eu fiz primeiro o curso de eletrotécnica, depois eu fiz o curso de eletrônica. Eu tenho os dois cursos técnicos, né? E no final do curso de eletrônica, estava tentando alguma coisa na área de empreendedorismo, alguma oficinazinha, alguma coisa, junto com um amigo lá, né? A gente fazia uns servicinhos. E, novamente, as empresas continuavam indo buscar, né? E foi o caso que a Itaipu foi, né, a Pelotas, né, lá na escola técnica, onde eles foram fazer um processo seletivo. Era um pouco diferente do que é hoje, né? No caso, os concursos, né? Eu imagino que até a oferta de profissionais era menor. Mas, enfim, eles foram, né? E como já em 79, a primeira vez, 79, 80, não me recordo bem, a Itaipu já tinha ido lá, né? Inclusive, um professor amigo meu ligou para o meu pai, cobrando para que eu fizesse processo seletivo, mas eu não estava muito afim naquela época de vir parar num lugar que a gente nem sabia exatamente o que era, né? Enfim, e nessa segunda oportunidade, né, que foi em 86, eles foram lá fazer um processo seletivo. Eu fiz o processo seletivo lá, né, na nossa escola, e se não me falha a memória... Né, histórias e memórias, né, combina com o programa. Tem que lembrar um pouquinho, né, voltar no tempo. Eu acredito que foi dia 29 de julho de 1987, eu cheguei em Foz do Iguaçu. É praticamente com a usina de Itaipu nova, né, recém-construída, porque de 70 a 80 ali que foi a construção, o lago, né, se formou em 82 ali, por ali. Então, realmente, iniciando os trabalhos técnicos ali na usina, né? Quando eu cheguei ainda existia muita obra, né? Existia muita obra ainda no canteiro, né? Como a gente chamava. Quando eu cheguei, estávamos na máquina 7, se não me engano, na máquina 7, né? É uma máquina do lado paraguaio. E ainda existia muita obra, muita parte civil... Ainda existia todo aquele movimento dos operários, né? Bastante gente trabalhando, a questão dos ônibus, enfim. Um movimento muito grande, né? Bastante movimento. Né? Exatamente. E você lembra, professora, onde que foi morar? Foi morar lá na vila de Itaipu ou morou aqui no centro Não. da cidade? Quando nos hotéis? Eu cheguei, nós fomos morar naquele hotel Salvatim Campestre, que fica ali na Avenida Tancredo Neves. Hoje ele é morada da Unila. Né? Eu fui morar nesse hotel, a nossa turma, quando chegou, né? Porque tiveram pessoas que foram morar em hotéis, tiveram alguns que foram para alojamento, tá? E na nossa turma, a gente foi morar no hotel. A gente morava nesse hotel, no Salvatim Campestre. Eu morei 1 ano, aproximadamente, nesse hotel. Eu e mais os colegas. A nossa turma era de 50. Porque nós tivemos aí na Itaipu, no auge da obra, cerca de 40 mil empregados, né? 40 mil funcionários. Então, realmente, essa época, a Foz do Iguaçu vivia um momento de ebulição, né? Um movimento muito grande de trabalhadores para Itaipu. Era Itaipu praticamente que movimentava, né? Foz do Iguaçu e aqui o Paraguai também, né? É, exatamente. Quando aqui realmente a questão da Itaipu era muito forte. Inclusive eu tenho uma imagem emblemática, né? Não muito positiva, né? Mas eu acho que foi em 87 ainda. Tá? Eu estava voltando pro hotel à noite, né? E vi que havia um movimento de homens do exército na Avenida Tancredo Neves. Homens e veículos, né? Soldados e veículos do exército na Avenida Tancredo Neves. Mas não dei muita importância para o assunto, fui pro hotel. No outro dia nós fomos, né? Pegava os ônibus, né? Para ir pro canteiro. Chegamos lá, vimos que a entrada da usina estava tomada de trabalhadores e do exército, né? Era uma greve. Já era uma mobilização já era na época. Era uma greve que estava acontecendo, né? Envolvendo os trabalhadores, né, da construção, né, os trabalhadores da obra. E você imagina, era muita gente, né? E o exército estava posicionado lá. Para mim era uma coisa inédita, né? Nunca tinha visto. Foi uma imagem bem impactante. E isso aí já foi teoricamente depois da abertura, né? Porque a abertura Exatamente. Foi em 83, em 87 nós tínhamos lá tanque, exército, pessoas armadas de fuzil, metralhadora lá na entrada da usina. Preparados aí para qualquer ordem, né? A questão de segurança na Itaipu sempre foi muito preocupante, né? As autoridades, seus diretores, a sua equipe técnica sempre tiveram muita atenção, né, para esse detalhe. E o Mauro Bandeira, vindo lá de Pelotas, Rio Grande do Sul. Pelotas é uma das cidades mais antigas, né, do Rio Grande do Sul, uma das mais tradicionais em termos culturais, né? Vindo para Foz do Iguaçu, aqui no extremo oeste do Paraná, uma cidade quase desconhecida. Todo mundo pensava na Itaipu, na construção da Itaipu e nas Cataratas do Iguaçu, obviamente, né? Mas assim, foi um choque cultural para o Mauro vir deixar sua família no Rio Grande do Sul e vir para Foz do Iguaçu, mano? Sem dúvida, Pegorá. Era uma das coisas que eu estranhei, né? Na época, até a questão de, vamos dizer, da vida noturna, de sair, de ir para os lugares, né? Porque quando eu cheguei aqui, a moda era o xiscão. Uhum, né? A moda era o xiscão, né? E outros lugares noturnos, brasileirinho, né? Existia aquele o escadão, essas coisas, né? Da noite aí. E eu estranhava um pouco até a roupa, né? Porque, por exemplo, o meu hábito, né, no Rio Grande do Sul, na minha cidade, você vai sair à noite, você coloca roupa de sair, como a gente dizia, né? Uhum. Você se arrumava para sair. E aí você, por exemplo, eu me peguei indo no xiscão arrumado para sair, né? E chegava no xiscão e tinha lá gente de calção, de biquíni. Bermuda, porque estavam camiseta. Vindo da prainha e coisa assim, né? Aí você ia em outros lugares também. Você via essa... destoava, assim. Mas em seguida eu procurei me adaptar ao local. Exatamente, mas estranhava, e até pela questão do clima, né? Exato. Você não conseguia sair, botar uma calça, sapato, uma camisa para você sair. Até o clima não era compatível, e os locais também não eram compatíveis. É verdade. Então eu tive que me adaptar a isso quando cheguei aqui. A música, né, é diferente. Eu vim conhecer música sertaneja em Foz do Iguaçu. Apesar que na época ainda não era o forte, né? Aqui era mais tinha samba. Tinha influência grande do Paraguai também, né? Exato, das músicas exatamente. Do Paraguai, da Argentina também. Mas né? Música sertaneja eu vim conhecer em Foz do Iguaçu, não conhecia música sertaneja. Saindo do Rio Grande do Sul, que era uma coisa mais, uma cultura mais rio-grandense, né? Na realidade ficava dividido, né, entre realmente a cultura rio-grandense e a cultura pop. Porque como a gente estava comentando antes aqui offline, né, as pessoas acham que todo mundo no Rio Grande do Sul anda de bombacha, toma chimarrão, escuta música gaúcha. Não toma é assim, chimarrão. Tá? Então, por exemplo, a juventude da minha época era a juventude pop, a juventude da discoteca, da Dana Summer, da Tina Turner, do, né, Village People.

Quanta energia você coloca na preservação do meio ambiente e na melhoria da sua qualidade de vida? Quanta energia você coloca no progresso do seu país? A gente coloca uma Itaipu inteira. Itaipu, integração que gera energia e desenvolvimento. A campanha do Azulão da Fronteira continua hoje. O objetivo da permanência na primeira divisão está cada vez mais próximo para o nosso representante. Agora, o compromisso é na cidade de Maringá. E a Transamérica vai contar todos os lances para você a partir das 15h30, direto do estádio Willie Davis. Maringá e Foz Futebol Clube. Oferecimento: Minero Mix, Hotel Bogari, Autoescola de Brito, Mundo do Futebol, Posto Rota 277, Arena Edson Bastos, Embalagens Paraná, Padaria do Chiru, Sky Devices, Cooper Farma do bairro Morumbi, Seguro Carta Verde e Noite Italiana do Hotel Bela Itália. Campeonato Paranaense 2016 é com a Transamérica e Clique Foz, o portal de notícias de Foz do Iguaçu. Transamérica, a número 1 em esportes. Transamérica, a sua rádio onde você estiver. Causos, músicas, histórias e memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu. Histórias e memórias. Ok, retornando aqui para o nosso Histórias e Memórias. Hoje entrevistando o professor Mauro Bandeira. Está nos contando aqui a sua chegada, né, em Foz do Iguaçu. Chegada no trabalho na Itaipu Binacional, ele que veio lá de Pelotas, no Rio Grande do Sul. E nós acabamos de ouvir aí a música, o Márcio Barreto colocou para a gente ouvir a música do Cartola, né? Com o nome Tive Sim, sambinha gostoso nesse domingo aí pela manhã. Professor Mauro, continuando então aqui a nossa conversa, um pouquinho diferente, né? Nós falávamos agora aqui no intervalo, O comportamento, a cultura, até em função do clima, né, de Foz do Iguaçu aí no verão, 40 graus. Eu sou lá de Curitiba, né, com temperatura muito mais baixa, você também lá do Rio Grande do Sul. Realmente a gente chega em Foz do Iguaçu, quem está chegando aqui sente essa diferença, não só no clima, mas também essa questão cultural, a questão da roupa que você falava, a questão, enfim, de sair à noite, né, de bermuda, chinelo de dedo, uma coisa que a gente não estava muito acostumado, né? É verdade. Eu já tinha passado por essa experiência quando eu tinha retornado da Petrobras, que eu fui para Pelotas, né? E também como eu morava em cidades litorâneas, também era acostumado, né? Cidade litorânea, você, né, andar mais à vontade. Só que, por exemplo, voltando para Pelotas, eu tive algumas situações interessantes, né? Em Pelotas, em 1984, por exemplo, você não entrava no cinema de bermuda. Era proibido. Você não entrava no cinema de bermuda, né? Sem falar sem camisa, né? Não, por exemplo, não. Não existe essa possibilidade. Que não, tá? Mas vamos dizer que eu tinha, obviamente, voltado a morar lá um tempo. E quando eu voltei para cá, tá? Já, né, em 87, né, 2, 3, 4 anos faz um pouquinho de diferença, mas quando eu retornava a Pelotas, eu tinha que me policiar, porque, por exemplo, para você ir num restaurante, ninguém ia de bermuda. Simplesmente assim, ninguém ia de bermuda. Aí é um caso, pô, parece tão até ridículo falar uma coisa dessa nos dias de hoje, né? Mas realmente era assim. Mas como tudo mudou, hoje é normal, né? Vamos dizer, relativamente normal, né? Você ir nos lugares de bermuda, as pessoas mais, um pouco mais à vontade, mas ainda em alguns lugares, realmente, se você for, né, mais à vontade, né, você vai parecer um ET. Todo mundo vai ficar olhando para você. Vai chamar atenção. É uma questão cultural, né? Como diz, né? Alguns podem achar frescura, né? Mas não, é uma questão cultural e a gente tem que respeitar, né? Que respeitar também a questão cultural do local, né? Onde a gente está vivendo. Né? Ou a gente se adapta ou a gente volta à nossa origem. Até porque aquela famosa pergunta, né? Como que você está bem vestido, como você está bem apresentável, né? Você está bem apresentável ou bem vestido de acordo com a hora, com o local e com a situação. Exatamente. Você não vai para a praia de smoking, né? De terno. Sr. Mauro, quanto tempo trabalhou em Itaipu? Eu trabalhei 11 anos na Itaipu. Bastante tempo. Eu trabalhei de 87 até 98. Eu saí em março de 98. Na realidade, saí com planos de num período curto, ir embora de Foz do Iguaçu, mas cá estou, né? Já se passaram mais aí 16 anos, 17 anos e fui ficando. Mas saí em março de 98. Eu saí da Itaipu. Pedi demissão. Isso que eu ia dizer. Após esse trabalho, teve alguma iniciativa para sair? Teve algum programa de... Sim, na realidade eu acho que participei de um dos primeiros programas de PDV, demissão. PDV que chamavam, né? É um programa de demissão voluntária. Tá? Eu acho que ele começou em 97, por aí 96, 97. E aí em 98, por motivos pessoais e particulares, né? Apesar que tem um amigo meu que costuma dizer que era para me internar, né? Porque como que uma pessoa pede para sair da Petrobras e da Itaipu? A mim eu considero uma coisa normal. É questão, né? De opção, né? A partir do momento que você não está contente com o que você está fazendo, em vez de ficar carregando esse fardo por uma vida, é melhor você buscar outra opção. Exatamente. E foi isso que eu fiz. Eu realmente saí de lá porque não estava mais me encaixando, né? E a Itaipu era outra, que não é essa que o pessoal conhece hoje em dia, né? E muita gente, né, o que é interessante, a gente nota isso em Foz do Iguaçu, conversando com as pessoas, com os amigos, ou aqui os entrevistados do programa Histórias e Memórias também, muita gente vem para Foz do Iguaçu e diz assim, não, vou passar uma temporada lá, vou ganhar um dinheiro lá, vou fazer um trabalho lá, mas eu vou embora logo, vou ficar uns 2 anos, 1 ano, 2, 3 anos e vou embora. E pelo contrário, né, acaba ficando, pode até mudar de trabalho, né, como foi o que aconteceu com o professor Mauro, mas acaba ficando. Então, realmente, Foz do Iguaçu e essa região tem alguma coisa aqui que segura, né, a gente. Né? Eu mesmo vim para cá, estou há 13 anos em Foz do Iguaçu, trabalho ainda no Parque Nacional do Iguaçu, mas não temos mais a família, já não tem mais ideia de voltar, né, para as cidades onde a gente passou, ou seja, Cascavel, Curitiba. Né? Então, realmente, Foz tem algo especial, né? Seja a água aí do Rio Iguaçu, seja a água do Rio Paraná, seja, enfim, o clima daqui que acaba segurando as pessoas em Foz. O senhor concorda com isso? É verdade. Na realidade, Foz do Iguaçu, ela, como qualquer cidade, né, tem seus prós e contras, né? O que acontece, né? Você passa um tempo, você cria... certas raízes não, porque nós não somos árvores, nós não nem deveríamos pensar assim, né? Mas você faz o teu círculo de amizade, você tem a tua vida mais ou menos estruturada, né? E outra coisa, né, Pegoraro, com o tempo e com a idade, a tendência realmente é uma acomodação natural. Não, né? Querer mais mudanças, né? Radicais. Quando eu saí da usina, eu tinha um plano. E no meio do caminho esse plano sofreu alguns desvios. E com isso o tempo já vai passando. Quer dizer, quando eu saí da usina eu já tinha 38 anos. Uhum. Já não é tão guri novo. Né? Um não garoto. É um velho, mas não é tão guri novo. Tá? Aí comecei a fazer uma faculdade, né? Comecei a fazer... Depois de burro velho, como se fala na minha terra, comecei a fazer a faculdade de turismo, né? E já comecei a ter uma tendência para esse lado, né? Do turismo. Né? O senhor fez na Federal? Na Unioeste? Sim, eu fiz na Unioeste, de 98 a 2001. Isso, e foi uma coisa que terminou me segurando aqui. Né? Em seguida comecei a dar alguns passos aí na área do turismo, né? Seja na academia ou em termos profissionais, e foi ficando. E acredito também que essa passagem pela universidade, por esse curso de turismo também, marcou bastante, né? Porque hoje você tem uma... Nós já vamos chegar também na atualidade, né? Nos trabalhos que você faz aqui em Foz do Iguaçu, mas deve ter sido marcante também a faculdade de turismo para você, né? Naquele momento, naquele segmento. Sim, na realidade, né? Eu era para ter feito uma universidade na época correta, né? Que seria lá nos meus 18, 19 anos. Você, né? Optou por fazer o curso técnico, né? É, exatamente, né? Tem um pouco a ver com a questão pessoal, né? Que a minha família, ela não tinha muita condição financeira, tá? E fazer uma universidade, 4, 5 anos uma universidade, mesmo sendo pública, né? Seria uma pessoa mais 4, 5 anos... as custas do pai, dando como despesas se fala, em casa. Né? O que hoje é relativamente comum, né, que os filhos estão ficando até os 30 anos ou, sim, mais em casa, né? Mas na minha época não era, né? O cara, quando tinha 18, 19, 20 anos, tinha que dar meio que um rumo na vida. Tinha que se virar. Exatamente. Das classes, vamos dizer assim, menos privilegiadas, né? Que a divisão era bem clara. Enfim, na época eu não fiz, né? Até uma passagem interessante lá, eu tinha passado num vestibular para oceanografia, né? Que é uma escola tradicional. Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lá na FURG, do Rio Grande. Rio Grande. É. Mas quando... Enfim, né? Segui o rumo. Aí, aqui, né? Com 37 para 38 anos, comecei a fazer a universidade aqui. E aí começam os choques culturais. Sim. Né? Por quê? No meu tempo, né? Tão estranho a gente falar isso no meu tempo, parece que é um vovô. Mas tudo bem. No meu tempo, né? Eu fui acostumado com uma escola onde você ia para estudar. Você tinha horário, né? Enfim, você ia para uma escola para estudar. Você respeitava os professores, existia todo um... de novo, né? Quando eu estudei, você não podia ir de chinelo e bermuda, né? Camisa, regata. Isso aí não existia, né? E quando eu comecei aqui na universidade, o primeiro mês, eu acho, eu ainda estava na Itaipu, que foi em 98, né? O primeiro mês que eu comecei a ir para a universidade, eu saía da usina, às vezes até de uniforme ainda, alguma coisa assim, e eu ia ali para a Unioeste, que é pertinho, né? Mas eu saía e ia para lá para não me atrasar. Eu ficava preocupado que não poderia chegar atrasado, né? Com o tempo eu vi que essa não era uma preocupação vigente, né? Essa não era uma preocupação vigente, né? E as pessoas não eram muito preocupadas com o horário. Até porque tem toda essa questão de muitas pessoas que vêm de fora, os ônibus, né? As pessoas não conseguiam chegar bem na hora. Enfim, o horário de 7 horas virava 7h10, 7h15, 7h20, tá? E era engraçado quando se falava em pontualidade, né? Aí a gurizada nova, né? Nós estamos numa universidade, isso aí não tem esse negócio. Tempos modernos, tempos então, são outros. Então, realmente, para mim também já foi outro choque, né? Uhum. Mas rapidinho, questão de um mês, dois meses, eu já estava adaptado, né? E já não me cobrava tanto essa questão. Aliás, nós fizemos um programa aqui especial também no Histórias e Memórias, falando dos 30 anos do curso de turismo, né, da Unioeste. Nossos colegas lá, o professor Mauro Cury, né, teu isso, xará. Meu xará, foi meu professor também. Isso, a Silvia Tomasi. Também. Enfim, pessoas especiais que passaram por aqui também no programa, conversando um pouquinho sobre os 30 anos do curso de turismo. Aliás, também o nosso programa Histórias e Memórias está fazendo um ano já. Opa, então parabéns, nós começamos para Histórias e Memórias. No próximo domingo aí, Márcio, nós vamos comemorar aí um ano do Histórias e Memórias. Vamos esperar a Rita e a Samela Araújo voltarem, né, da folga delas aí. e nós vamos comemorar, porque realmente muita gente boa, muita conversa já aconteceu aqui no programa ao vivo nos domingos. Então realmente isso é muito bom, muito, muito bacana. Mas o Márcio vai colocar mais uma música pra gente aí, Márcio. Vamos alegrar um pouquinho aí o nosso estúdio, né? E depois nós vamos ver como que começou essa carreira aí de professor aí do nosso amigo Mauro Bandeira. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. 5, 4, 3, 2. Parem. Espera aí. Onde é que vocês pensam que vão? Ah, ah. Multiplex Zoom não vai a lugar nenhum. Multiplex Zoom não vai a lugar nenhum. Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado, se quiser voar. Se quiser voar. É. Pra lua taxa é alta, pro sol identidade, mas já pro seu foguete viajar pelo universo é preciso meu carimbo dando sim, sim, sim. O seu multiplex zoom não vai a lugar nenhum. Multiplex zoom não vai a lugar nenhum. Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado, se quiser voar. Se quiser voar. Pra lua taxa é alta, pro sol identidade, mas já pro seu foguete viajar pelo universo é preciso meu carimbo dando sim, sim, sim. Seu multiplex zoom não vai a lugar nenhum. Multiplex zoom não vai a lugar nenhum. Mas ora, vejam só, já estou gostando de vocês. Aventura como essa eu nunca experimentei. O que eu queria mesmo era ir com vocês. Mas já que eu não posso, boa viagem até outra vez. Agora o multiplex zoom pode partir sem problema algum. O multiplex zoom pode partir sem problema algum. Boa viagem, o multiplex zoom pode partir sem problema algum. Oh! O multiplex zoom pode partir sem problema algum. Histórias e memórias, uma viagem no tempo. Olha aí, Márcio Barreto colocou uma música aí diferente aí hoje, né, Márcio? Para Raul Seixas, o carimbador maluco, Plactizum. Olha aí, quem que não lembra dessa música, né? Fez sucesso aí, não, né? Não sei, não era o meu tempo agora. Nós estamos aqui ouvindo as músicas aqui, acho que nós somos da mesma idade, da mesma época aí, eu e o Mauro Bandeira, porque a gente está no mesmo tom, né? Na mesma sintonia aqui, não só de músicas, quanto de roupa, de comportamento, né? De coisas nesse sentido. Mas a conversa está boa aqui com o professor Mauro Bandeira, e eu queria saber dele, terminando o curso de turismo na UniOeste, qual que foi a sua próxima atividade? Você ficou aqui em Foz do Iguaçu, você turismólogo, né? Qual foi a grande decisão da vida? Exato. Então, quando eu comecei a fazer a faculdade de turismo, eu pensava em fazer a faculdade de turismo, porque nesse meio tempo, já pensando em sair da usina, né, o setor, o segmento, a atividade do turismo parecia já bem interessante, bem atraente. Eu já comecei a ler um pouco, né, comecei a comprar revistas especializadas na época e me interessar pelo tema, e fui fazer a faculdade, né. Tive um bom aprendizado, né, na faculdade. A gente teve bons professores. Claro, os tempos eram outros também, né, porque o turismo ele é muito dinâmico, muda muito. Para você ter uma ideia, praticamente nós não tínhamos livros, né? A biblioteca Exatamente. Da universidade Uma dificuldade. Não tinha livro, né? Você não tinha computador, a internet estava engatinhando, né? Então, quer dizer, as pesquisas eram um pouquinho mais complicadas. Naquele tempo a gente ainda lia livros, né? Não era hoje o Ctrl-C, Ctrl-V, que é o mais comum. Vai ali hoje. No Google ali e você já está ligado no mundo todo. Exatamente, né? Inclusive, a nossa turma, quando saiu de lá, a nossa turma de 2001, que tem, por exemplo, algumas pessoas que você conhece, né? A Fernanda Fedrigo é uma, né? A Thaisa Prachedes é outra. Uma turma boa, né? Uma turma, realmente foi uma turma bem, bem legal, né? São pessoas que estão... Trabalhando na área, né? A gente tem vários, eu tenho um colega lá em Curitiba trabalhando no Senac. Tem outros, enfim, tem uns que mudaram, né, a atividade, mas foi uma turma bem, bem boa. Muitos foram para a área particular também, área de empresas, né? Área de agências, de turismo, hotelaria, sim, também, né? Exatamente, tá? E, enfim, a universidade trouxe aquela formação. Foi um pouco de um choque cultural, porque o jeito de estudar, a forma de estudar, né? Até porque eu era um cara das exatas, vamos dizer assim, partir para humanas. Mudou, né? Foi bastante, uma diferença. Mas o que acontece? Nesse período, né, logo que eu saí da usina, eu tive uma incursão aí em comércio de veículos usados. Olha! Né? Exatamente, logo que eu saí da usina, eu fiz uma parceria com um amigo meu, né, e durante um tempo a gente trabalhou juntos, né, com venda de veículos usados, cerca de 2 anos aproximadamente, né? Foi uma experiência bem bacana, porque eu sempre fui um flanelinha, sempre gostei muito de cuidar de carro, né? Tive muitos... Como diz no Rio Grande do Sul, de auto? Isso, sempre gostei muito de auto, né? E trocar de auto e tudo, né? E tive essa passagem aí pela questão dos veículos usados. Aí, em seguida, na época, eu, junto com uma professora lá da UniWest, né? Que a gente teve um relacionamento, a gente foi namorado por um tempo e nós fomos sócios de uma empresa. Abrimos uma empresa lá em São Miguel do Iguaçu, tá? Que era a cidade de origem dela, né? Enfim, montamos essa empresa em São Miguel, que era uma agência de turismo lá em São Miguel, né? Tentamos por um ano lá em São Miguel tocar essa empresa. Lá também tive um aprendizado interessante, né? Que São Miguel é uma cidade atípica, na época, pelo menos, a postura, né? E foi a impressão... Ainda mais para se falar em turismo, né? Exatamente. Em São Miguel do Iguaçu, foi uma impressão que eu tive, né? Não está lastreada em pesquisa científica, como alguns colegas acadêmicos gostariam, mas numa experiência empírica. Nós tínhamos problema, qual era o nosso problema lá para trabalhar em São Miguel do Iguaçu? As pessoas preferiam vir à Foz do Iguaçu, comprar das agências de turismo aqui, fazer negócios em Foz. As pessoas iam no mercado em Foz do Iguaçu, tá? Do que fazer negócios lá. E outra coisa interessante, depois de um certo tempo, porque não sei como é que é hoje, mas na época, São Miguel era uma cidade rachada politicamente, ou era a favor ou contra o Al-Qaeda. E nós tínhamos uma funcionária. Obviamente, essa funcionária era de um lado. Tinha uma posição política. Tinha uma posição. Ou seja, nós já perdíamos 50%, tá, do potencial cliente, que era do outro lado. Tá? Enfim, foi uma experiência bem, bem interessante. Aí depois a gente trouxe a agência para cá. Trabalhamos um tempo voltado especificamente para o segmento de eventos. Né? Aí nós tínhamos uma parceria, né, com a Celebra Eventos, né, uma empresa que até hoje está no mercado forte, né, com a Cássia lá, com muito a Cássia, bem, nossa amiga Cássia. Isso, muito bem comandada lá, né, gerida por ela. E a gente tinha essa parceria, a agência de viagens com a agência de eventos, que seria o ideal para você atuar nesse mercado. Né? E São Miguel do Iguaçu tem um curso de turismo, né? Na universidade particular? Então, foi criado, aí, né? Aí já em 2006, né, eu fui dar aula nesse curso de turismo lá da Uniguaçu FAESE, né? Eu dei aula durante 4 anos lá no curso Começou ali então a experiência de professor também. Exatamente. Posso dizer que a experiência de professor, né, começou em São Miguel do Iguaçu, na Uniguaçu Faese. Eu fui chamado por um amigo meu que dava aula lá, um colega lá da Unioeste, né, o Duarte, né, e ele estava dando aula lá. Ele, quando ele foi sair, ele me chamou para que o substituísse, um colega muito bom. Nós éramos três tiozinhos lá na Unioeste, né? Era eu, o Duarte e o Sérgio Becker, um colega que trabalha até hoje lá na Itaipu, que fez o curso, né? E o Duarte me chamou para ir substituir ele. Então, minha primeira experiência como docente foi lá na Uniguaçu São Miguel, que eu dei aula durante 4 anos no curso de turismo lá. Interessante. Eu não sei se existe ainda o curso de turismo lá, se não, continua, não, se o fechou curso, o curso. Eu acredito que ele tenha encerrado em 2010 ou 2011. Porque nós chegamos a fazer alguma parceria com eles, né, no, na época do Parque Nacional do Iguaçu. É, em 2010 eu acredito que tenha fechado, porque foi o último ano. Foi o último ano que eu dei aulas lá, foi em 2010. Se não me falha a memória, fechou, por falta de demanda, né? Aliás, uma questão bem particular dos cursos de turismo, né? Exatamente. Que fecharam muitos sem número deles no Brasil. No Brasil afora, né? Exatamente. Realmente começam os cursos de turismo com uma gana muito grande, né? Com uma vontade muito grande, as primeiras turmas ali se formam e depois o curso parece que tem uma tendência a diminuir o número de alunos, a cair um pouquinho, né? Até na verdade, a própria qualidade. É um problema assim, bem complexo, né? De você olhar, mas ele tem... Representa o país também, né? Não, ele tem coisas lógicas, né? O que acontece? A partir da LDB de 96, né, houve uma abertura, entre aspas, para abertura de novos cursos, né? Foi aí que surgiram diversos. Vários, né? Vários cursos. E o de turismo foi um deles, né? A partir de... Se você fizer uma... Eu fiz em alguns dos meus trabalhos, né, de conclusão de curso e artigo. Até 98, 99, eu vou chutar, tá? Mas eu acredito que não existiam mais de 30 cursos de turismo no Brasil. A partir de 98, 99, começaram a abrir cursos. Em 2004, tinha um dado de cerca de 600 cursos no Brasil. Nossa, uma loucura. Aí eu lhe pergunto, será que a demanda nesses 5 anos para esses egressos subiu nessa proporção? Logicamente que não. Eu imagino que hoje deve ter reduzido mais da metade, com certeza. O exemplo é aqui em Foz do Iguaçu. Né? Aqui em Foz do Iguaçu, né, a oferta de cursos existia em todas as faculdades. Tá, hoje eu acho que só na UDC e na Unioeste. Uhum. São Miguel fechou, né? Cesufoz não tem, o Anglo tentou, não conseguiu, Unifoz e por aí vai. Exatamente, e acho que também demonstra um pouquinho a questão do país, né? Um país também que não investe também na área de turismo, né? Um país que tem grandes potencialidades, né? Áreas naturais, nós temos mar, nós temos enfim, montanhas, cavernas, nós temos lugares pitorescos, né? Culturais também muito importantes, e o turismo não é, a gente sabe disso, a gente que trabalha com turismo diariamente aqui em Foz do Iguaçu, a gente sabe que não é a prioridade do governo, falando isso em governo federal, governo estadual, né? Nem vou falar aqui municipal, porque é um pouquinho diferente a questão de Foz do Iguaçu. Mas talvez isso também haja uma desmotivação para esses estudantes, para esses professores, para esses cursos, né, de turismo. Na verdade, a minha visão, né, mudou hoje. Mas, por exemplo, na época, 98, 99, 2000, e quando deu esse boom dos cursos de turismo, o Brasil como um todo não estava preparado para essa oferta de profissionais. E não existia no empresariado a visão de que para trabalhar no turismo você precisa de um profissional. Tá? Então a visão do empresariado ligado à área de turismo, hoje, como eu disse, né, a visão que a gente tem em Foz, como você mesmo falou, é um lugar atípico, né? Mas a visão eu imagino que tenha mudado. Né? Mas o que acontece é que não existe uma reserva de mercado, entre aspas, nem teórica nem prática. Não existe de maneira profissional, tá? E não existia e não existe de uma maneira, não. O cara, para trabalhar numa agência, ele tem que ser turismólogo. Ele, para trabalhar num hotel, ele tem que ser turismólogo. Então, isso aí tem que partir o quê? Da visão do empresariado, né? Que estas pessoas, tá? Independente da sua formação, elas têm um potencial maior para ser trabalhado. Tá? O que acontece também é que nós temos o quê? Cerca de 80, 85% das empresas de turismo são pequenas e familiares. Exatamente. Aqui a gente tem uma visão aqui de Foz do Iguaçu, se você correr na tua cabeça rapidinho, a gente tem um exemplo. É o pai, é o filho, é a esposa, é a nora, é um genro que trabalham nas empresas. Então, como que o profissional vai se enquadrar nisso aí? Desde pousadas, né, ou restaurantes pequenos, ou pequenos hotéis, e por aí vai, né, pequenas agências, né? Mas nós vamos continuar esse papo com o professor Mauro Bandeira. Logo após a música, o Márcio Barreto vai colocar mais uma música para a gente e depois os comerciais a gente retorna. Vamos falar um pouquinho do Colégio Agrícola, né? Vamos falar um pouquinho da atualidade também aqui de Foz do Iguaçu e do turismo. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Feito eu perdido em pensamento sobre o meu cavalo. É de laço e de nó de gibeira o giló dessa vida comprida a sol. Sou caipira, pira, bora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pira, bora, Nossa Senhora de Aparecida. Minha mãe, solidão. Meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventuras. Descasei, joguei, investi, desisti. Se há sorte, eu não sei, nunca vi. Pira-pira-pora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. E prece paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar. Sou caipira, pira, bora, Nossa Senhora de

a sua rádio onde você estiver. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Retornando aqui para o nosso programa Histórias e Memórias, dia 13 de março de 2016, ao vivo aqui nos estúdios da Transamérica Foz, Jorge Pegoraro, Márcio Barreto, professor Mauro Bandeira. E você ouviu aí antes do comercial, antes do din-din, Elis Regina com a música Romaria. E nós retornamos aqui, estou perguntando aqui, professor Mauro, para o Márcio Barreto, se tem alguma novidade aí sobre o movimento aí, vem para a rua, né, desse domingo. Não podemos também deixar de passar em branco. Nós estamos trabalhando aqui, né, falando um pouquinho sobre a vida do professor Mauro, sobre o curso de turismo, enfim, sobre as atividades de Foz do Iguaçu, mas aqui ligadinhos aqui também na internet, aí, acompanhando passo a passo aí essa movimentação. Foz do Iguaçu é um pouco atípica, né, também em termos de mobilização nesses momentos, né? Eu acho que essa questão também Argentina, Paraguai aqui, não sei se dificulta, atrapalha ou beneficia, né, nesses momentos, né, professor? Então, eu não, realmente eu não sei me posicionar sobre isso aí. Mas eu vejo que essa questão do movimento, as pessoas têm que, realmente, vivemos num Estado de direito, né, democrático, as pessoas têm que realmente se manifestar, né, contanto que não haja excessos, baderna, né? Não haja excesso. As pessoas... eu tenho uma colega lá no colégio onde eu trabalho, que ela fala, a gente tem as nossas diferenças, às vezes, ideológicas, de posicionamento, né? Por exemplo, em movimentos de greve, coisa assim, mas é como ela falou, acabou, é como se é uma partida de futebol, né? Acabou, vai cada um pro seu canto e tal, toca a vida normal, né? O que acontece muitas vezes é que as pessoas não têm discernimento. E às vezes há discussão e briga dentro das famílias, né? Ou amizades se perdem, né? Em função, às vezes, aí de uma ideologia, de uma prática mais arraigada aí, né? Ligada à política. É, exatamente, porque são temas que inflamam, né? E você tem no seu íntimo o seu posicionamento, tá? Muitas vezes você não concorda com aquilo, se manifesta, uma pessoa age, às vezes, de uma maneira um pouco ríspida, né? E cada um acha que tem razão. Eu costumo brincar com alguns poucos amigos que eu posso, né, brincar com esse tema, né, que quando a pessoa é convicta, se você é convicto, né, não tem o que vai te fazer mudar de ideia. Se tu gosta do amarelo, você não vai mudar. Se tu gosta do vermelho, você vai mudar. Do azul, não vai mudar. O que acontece é que tem pessoas que acham que na força, no grito, na ofensa, né, sem a mínima base intelectual, moral, que seja, né, para você se manifestar. E eu não posso me dar esse luxo, né, porque com a minha idade, né, com a minha profissão, eu não posso ir para as redes antissociais, né, que é o que estão virando, né, elas já são antissociais, manifestar, xingar, né, brigar com as pessoas por causa disso. Realmente... Eu não encontro ambiente para discussão, porque parece que as pessoas usam as redes antissociais como um escritório, um consultório de psicologia para jogar todas as suas frustrações lá. Julgar, né, as pessoas. Exatamente. Até foi objeto da minha fala ontem no programa Fronte aqui com o Guilherme Wojtkowski, né? Falando isso, vá, proteste, grite, mas respeite, né, as ideias e os ideais das outras pessoas, né? Eu acho que vivemos numa democracia, é muito melhor viver aí, como dizem, né, na pior das democracias do que na melhor das ditaduras. Então, sem dúvida, vamos respeitar. Mas parece que tem momento. Pessoas que não concordam com isso, né, Pegoraro? É verdade. E aí complica um pouquinho, né? Exatamente. A gente vê as posições exacerbadas, né, realmente. E eu acho muito interessante pessoas que realmente não conhecem a história. Não conhecem a história, não têm conhecimento. Pessoas novas que, como diria na minha terra, saíram das fraldas ontem, não têm experiência de vida e não têm conhecimento da história para se manifestar sobre alguns itens. Se deveriam estudar mais. Julgar aí, né, todas as situações. Mas eu converso aqui nesse momento com o professor Mauro Bandeira. E uma questão que eu gostaria de começar a conversar um pouquinho é sobre o Colégio Agrícola, né? O senhor já falou para a gente de todas as suas passagens aí, muito interessantes, né? Trabalhou na Petrobras, trabalhou na Itaipu, trabalhou, fez o curso de turismo, trabalhou de professor do curso de turismo. E tem uma passagem que é atual e não menos importante, né? Que é essa passagem pelo Colégio Agrícola, um colégio tradicional aqui, colégio técnico tradicional de Foz do Iguaçu, né? Se eu não me engano, há mais de 60 anos aqui na cidade. Nós já entrevistamos aqui, até por sua orientação também, os diretores, né, do colégio. Rogério e o professor Mário Laurindo. Exatamente, sim. Um programa ótimo aqui no Histórias e Memórias. Professor Mauro, conta um pouquinho para a gente como que foi essa sua chegada também e atualmente esse trabalho que o senhor desenvolve aí, principalmente junto ao curso de guia, né, de turismo do Colégio Agrícola. Exato. Então, a gente comentou, né, que a experiência docente começou lá em 2006, né, esse ano fiz 10 anos aí que estou em sala de aula, começou no Uniguaçu. E eu fiz um concurso em 2007, né, para professor do ensino profissionalizante do estado do Paraná, né. Esse concurso ele tinha uma vaga, né, por sorte, né, claro, eu consegui pegar esta vaga. Sorte e alguma coisa a mais também, alguma, né? Coisa a mais, né. Eu sempre brinco, tenho um grande amigo meu, o Will. Ele hoje trabalha, acho que na justiça estadual, coisa assim. Eu ganhei dele por meio ponto, né? E eu brinco muito, ele é um profissional competentíssimo. A gente trabalhou junto no projeto Trilha Jovem também, que eu tive a minha passagem por lá. Trabalhei 2 anos como instrutor no projeto Trilha Jovem, excelente, por sinal. Projeto muito importante, né? Excelente. Para mim, foi muito mais aprendizado do que qualquer outra coisa. Eu agradeço muito, né? Na época, o pessoal do Polo Iguaçu, que eu tive a oportunidade de aprender trabalhando no Trilha Jovem. Eu realmente, o Trilha Jovem eu falo sem medo nenhum, né? Ele é um projeto que ele tem começo, meio e fim, ele tem objetivos bem claros, metodologia, né? É uma coisa realmente que funciona, né? É um presente para Foz do Iguaçu. E ele tem muitos candidatos, né? Envolve ali muitas pessoas, né? Sim, normalmente quando chamam, né, já teve casos de chamar 1.200 candidatos para 120 vagas. Olha só. Tá, então, importante. Quer dizer, a fama o precede. Né, e a equipe muito competente do Polo Iguaçu, né, a Fernanda, a Patrícia, né, as meninas lá, a Karina, né, que cuidam do Polo, elas realmente fazem acontecer. Elas vestem uma camiseta assim, de defesa Da formação, da capacitação do jovem, né, que realmente funciona. E o resultado está que praticamente, se não me engano, 50% dos egressos, né, estão no mercado de trabalho aí em Foz do Iguaçu. E é um curso, uma capacitação importante, porque também tem essa parte prática, né, muito, muito presente, né? Exatamente. Tem os convênios, as parcerias com as empresas que estão trabalhando aqui. Colocam na região. A moçada para trabalhar. Exatamente. Tá? É bem bacana. Enfim, depois dessa passagem no Trilha Jovem, né? Em 2006 comecei na Uniguaçu, em 2007 eu fiz o concurso, né? Em 2009 eu comecei no Colégio Agrícola, né? Em fevereiro de 2009 eu comecei no Colégio Agrícola como professor do curso técnico em guia de turismo, tá? Quando eu comecei a dar aulas, né, eu era o único professor concursado na área, quer dizer, ainda sou, né? E assim, tive que dar aula 3 turmas simultâneas, né, onde eu dava 2, 3 matérias em cada turma. Foi uma prova e tanto, né? Tudo bem que é uma área que eu gosto, é uma área que eu dou meus palpites, eu me viro, vamos dizer assim, tá? Mas foi bem complicado no início, até porque, né, coisa pública, ensino público, né, aquela dificuldade que você tem para tratar das coisas, né? Mas eu comecei em 2009 lá no Colégio Agrícola. E o Colégio Agrícola tem essa tradição, né, de ser um dos primeiros colégios aqui de Foz do Iguaçu, da região, dos primeiros colégios técnicos também, né? E até hoje tem muitas pessoas que passam por ali, né, que participam também dessas vagas que são colocadas à disposição deles durante o ano. Mas eu queria falar mais especificamente dos guias de turismo, né? Como que o professor Mauro vê a questão do guia de turismo, aquele guia antigo? Nós temos uns guias mais antigos aqui na cidade de Foz do Iguaçu, ou que foram formados aqui mesmo em Foz, ou foram formados até em outras cidades, né? Com atividade hoje, como que é lidar também hoje com essa juventude em sala de aula, né? Que tem um mundo inteiro, né, pela frente, quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Tem a internet hoje, como nós falamos anteriormente, antes, para conhecer uma experiência de qualquer atividade do ramo de turismo, seja nos Estados Unidos ou em outro lugar na Europa, você precisava ler um livro, você precisava ter experiências literárias diferentes. Hoje você abre o computador ou o celular, você está vendo o que está acontecendo lá do outro lado do mundo, no Japão, na China, etc. Então, mudou muito a cabeça desse aluno ou desse profissional também dessa área, né? Como que o professor Mauro vê isso lá de 2006, trabalhando com turismo, 2009 aqui no Colégio Agrícola? Então, Pegoraro, no mesmo ano que eu comecei lá no Colégio Agrícola, eu comecei no Senac também, né? Eu comecei no meio do ano no Senac, acho que agosto, setembro, comecei a ministrar aulas lá também no curso técnico em guia de turismo. Continua com a formação ainda em continua guia de turismo? Continua com a formação. Aqui em Foz são duas instituições. Então, normalmente, né? Normalmente os cursos são oferecidos pelo Senac. O Senac oferece curso de guia de turismo desde 1971. Né? Mais tradicional. Aí depois teve todas as... Na realidade, no início não era um curso de guia de turismo, né? Até chamava condutor. Né, para você ter uma ideia, Pegoraro, teve pessoas que fizeram um curso de 60 horas, né, e foram habilitadas. Tudo bem que são pessoas, né, que, vamos dizer, aprenderam na prática, tem o seu valor. Hoje, pela legislação, não pode ter um curso técnico menos de 800 horas. Tá? É o que a legislação prega para o curso técnico profissionalizante de guia de turismo. Então, eu comecei nos dois, né, no Colégio Agrícola e no Senac. Tá? E a peculiaridade do curso técnico hoje em dia, né, é que não é, por exemplo, quando você estudou o teu ensino médio, ou eu estudei, você ia para uma sala, você tinha jovens de, sei lá, você estava no terceiro ano, você tinha jovens de 17, 18 anos, 16, 17, 18 anos. Hoje, nas turmas técnicas, não só no curso técnico de turismo, eu vou falar o que eu conheço um pouco, né? Você tem jovem de 18 anos, 17 anos, que não sabe nem por que está lá, né? E você tem jovens de 60 anos, né, que estão lá por quê? Por uma necessidade mercadológica, né? Os casos mais emblemáticos são esposo, esposa, que meu marido trabalha com turismo, então eu quero trabalhar também, eu quero ter um carro, eu quero seguir. Motorista. O motorista, né? Hoje eu tenho um motorista lá que fez 20 anos que está trabalhando como motorista e agora decidiu fazer o curso de guia. Né? Taxista, talvez. Taxista, você tem bastante, né? Então, o curso, ele... Na realidade, tem muitas pessoas que vão fazer o curso sem nem saber exatamente o porquê. Mas tem outras que elas querem especificamente a credencial de guia de turismo, né? Que ela possibilita certas ações no dia a dia do profissional guia de turismo, que como motorista, por exemplo, ele não consegue fazer. Então as pessoas vão buscando a credencial. A maioria vai buscando a credencial. É engraçado que você faz a entrevista ou depois na apresentação em sala de aula... Eu quero me aperfeiçoar, eu quero me profissionalizar. Quando a gente sabe, né? Na verdade, ele está procurando o crachá. Colocando na balança, né? É a questão da credencial. Tá? Eu acredito num exercício utópico. Se não precisasse da credencial, eu acho que não haveria demanda como existe para você fazer um curso de guia. Tá? Porque as pessoas que trabalham de alguma maneira no turismo já acham que têm capacidade para desenvolver qualquer atividade. É verdade. E evoluiu também bastante nessa questão do turismo em Foz do Iguaçu, como nós já falamos, né? Foz do Iguaçu respira turismo, é uma cidade que no dia a dia nosso nós vemos, observamos isso, né? Desde a chegada de um turista no aeroporto, desde o transporte desse turista até o hotel, até uma pousada, esse turista indo num restaurante, né? Fazendo sua alimentação, ou ele indo visitar um dos pontos turísticos da cidade. Então, todos, a comunidade vive muito essa questão do turismo, seja ali o frentista no posto de combustível, seja a padaria aqui da esquina, seja a lavanderia, enfim, todo mundo depende de uma certa forma do turismo. O turismo é uma teia, né? que compreende aí várias atividades envolvidas. E como que o professor Mauro vê hoje o turismo de Foz do Iguaçu? Um turismo que tem as instituições também consolidadas, ou algumas mais jovens, outras mais antigas, mas Foz do Iguaçu praticamente nós temos aí o Convention, temos Fundo Iguaçu, temos Conselho Municipal de Turismo, temos, enfim, várias instituições ligadas ao turismo. Então, Pegoraro, é clara a mudança que houve no turismo de Foz do Iguaçu de 2007 para cá, né, quando surgiu a gestão integrada do turismo. Né. É clara essa mudança, né, que aconteceu quando instituições, entidades, pessoas daqui resolveram se unir, né, para tentar sanar uma problemática que nós tínhamos lá nos idos lá de 2004, 5, 6, com a quebra da Varig, né, questão de plano real, aperto na fiscalização aqui na fronteira, né, que houve uma caída na questão do turismo, e essas pessoas se reuniram, né, para que realmente houvesse uma mudança. Né. Foi nessa época que nós tivemos a questão da União, a entrada da Itaipu, né, fortemente né, nessa questão do turismo, e realmente causou uma mudança muito grande, né, muito grande nessa questão aqui na nossa região. Profissionalizou o turismo, né? Maravilha. Nós vamos continuar ainda com esse assunto do turismo em Foz do Iguaçu, professor Mauro, mas antes a gente vai ver uma música aqui que o Márcio Barreto vai colocar pra gente. Vamos lá, Márcio. Causos, músicas, histórias e memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu. Histórias e memórias. Campeões e campeões, a Fafazinha, a Fafazinha, as Líferas Ramas, a Fafaruna, a Fafazinha, a Fafazinha, a Luvas, a Luvas, a Luvas, a Viva de Fafa, a Fafa, meu praio de Bossa. Eu sou quem eu sou, eu saio da fossa, xingando em Nagô. Você que ouve não fala, você que olha e não vê, eu vou lhe dar uma pala, você vai ter que aprender. A tonga da mironga do cabulete. Eu saio da fossa, xingando em Nagô. Você que lê e não sabe, você que reza e não crê, você que entra e não cabe,

ela saiu aí junto com a sua filha Samela e foi para algum lugar aí comemorar. Ela não quis nem contar para nós não aonde, quis convidar, né? Mas o pessoal, né? Não quis convidar, mas ela vai voltar aqui no programa semana que vem. Nós vamos cobrar ela aqui, com certeza. E nós estamos falando com o professor Mauro e tocou antes do intervalo aí, você ouviu Toquinho e Vinícius, A Tonga da Mironga do Cabuletê. Essa música aí marcou época, né, no Brasil. Lembra dessa música, antiga, professor? Hein? Antiga, hein, mestre? Essa é do seu tempo, né? Eu, hein? E nós continuamos aqui, estamos falando do Colégio Agrícola, do Senac, estamos falando do curso de guia de turismo. Nós temos até um colega nosso, né, aqui da rádio hoje participando lá do curso de turismo. Bruno. O Bruno, né? O Bruno isso. Todo dia conta para nós aqui um pouquinho lá eu do que ele cuidar, vem aprendendo. Então. É, ele vai entregar o professor Mauro aqui para nós aqui de bandeja, né? Mas realmente é um curso especial, né? Um curso muito bom. E hoje eu ia falar com a evolução da legislação, né? Com a obrigatoriedade, né? Da condução de pessoas através de um guia de turismo especializado, credenciado, né, pela Embratur, que vocês hoje dão um certificado, um diploma para esse aluno e ele faz o seu cadastro junto à Embratur. Então ele está oficializado a trabalhar em qualquer lugar do Brasil, né, professor? Exato. É, a evolução do curso, né, de guia de turismo, né? Eu acho que eu comentei contigo, era no início você tinha aqui, em 1971, é um registro que eu tenho lá no Senac, era aqueles cursos de 60 horas, pegavam aquelas pessoas, né, que pela prática, né, não tinha formação, não tinha uma legislação, essas pessoas conduziam, né, os visitantes aqui na Terra das Cataratas, imagina nos anos 70, né, e começou o Senac... tinha esse curso, que era um cursinho básico, simples, né? Mas terminava revertendo numa credencial. Essas pessoas já tinham um tipo de uma credencial, mas não existia nenhuma legislação. Com o tempo foi evoluindo, os cursos passaram para 120 horas, 180, 300, 400 horas, né? Aí em 93, com a legislação federal, a 8623, que... vamos dizer, regularizou, né? Regulamentou a questão da profissão do guia de turismo, tá? Os cursos já começaram também a evoluir e seguir certos parâmetros, né? Até culminar no que nós temos hoje, né? Que é um curso que exige uma carga mínima, né? De 800 horas, né? E ele exige que sejam feitas atividades práticas, né? As atividades práticas são obrigatórias, elas estão regulamentadas na portaria da Embratur, né? Apesar de que se ouve falar, né, que algumas entidades elas burlam essa legislação. Tá? Eu posso lhe garantir que tanto no Senac como no Colégio Agrícola, a legislação é fielmente cumprida. Tá? A gente faz efetivamente, tá, as visitas, né? Com os alunos de acordo, né, com o curso. O curso do Colégio Agrícola, ele é um curso que capacita para a obtenção da credencial de guia regional. Do Senac, ele capacita para a obtenção da credencial de guia nacional e América do Sul. Então, no Colégio Agrícola, a gente faz as viagens regionais, a gente visita os atrativos locais, né, que a gente tenha... as parcerias com a Itaipu, Parque das Aves, né? Parque Nacional. Parque Nacional, né? A gente faz as visitas, né? A gente faz visita na região, a gente costuma fazer uma região aqui nos municípios lindeiros, né? Até porque no Colégio Agrícola, as visitas correm, as despesas das visitas correm por conta dos alunos, né? É uma falha muito grande nisso, né, na questão desse curso, que ele é público e gratuito, né, a gente reconhece que isso é uma boa, vamos dizer, para os pretendentes, mas, por outro lado, não existe uma previsão legal de uma verba para que haja essas atividades. Essas viagens, por exemplo, poderia ter um orçamento específico para uma programação anual de viagens. Exatamente, por exemplo, nos institutos federais existe essa previsão. Tá? Agora aqui no curso técnico Colégio Agrícola, que é no caso da CE de Paraná, não existe a previsão de uma verba para nenhum tipo de atividade prática. Então normalmente elas ocorrem, né, graças às parcerias, né, com as instituições, tá? E que os alunos fazem a famosa vaquinha para a gente poder locar o ônibus, para se deslocar, a alimentação, a hospedagem que exige, né, nesses lugares. No SENAC já é diferente. No SENAC existe a previsão de verbas, né? Ou seja, quando o curso é pago pelo aluno, né? Ou quando o curso é gratuito para o aluno, mas o SENAC tem uma verba própria ou do governo federal, tá? E todas as atividades são pagas. O aluno não tem despesa com essas atividades. E é interessante o curso técnico, né? Principalmente, eu falo mais do Colégio Agrícola, que estou mais ligado aqui com essa certificação regional, né? Digamos assim, do Guia de Turismo. Que é um curso que você, imediatamente você terminou o curso, você se cadastra na Embratur, você já está trabalhando, né? Você já pode sair trabalhando, seja como autônomo ou seja vinculado a uma agência de turismo, né? Uma empresa, enfim, você tem uma colocação no mercado de trabalho rápida, né, professor? Exatamente. A formação, ela te possibilita o credenciamento, né? Na realidade, hoje, o credenciamento é feito no Ministério do Turismo, né? Ele não é mais feito na Embratur. Ele é feito no Ministério do Turismo, né? Através do Cadastur, que é o sistema que cadastra a maioria dos prestadores de serviço, tá? E o Guia de Turismo, tá, é um exemplo de pessoa física que pode, né, e deve, né, fazer o seu credenciamento no Cadastur. Então, você tem a formação curricular obrigatória, né, prevista na legislação, né, e você se encaminha a um órgão delegado do Ministério do Turismo, aqui no caso é a Paranaturismo, né, leva sua documentação, entra com a tua documentação para você pedir a tua credencial para você poder exercer a tua profissão de maneira legal. É a única forma de você exercer a profissão de guia de turismo de maneira legal, é você estar devidamente credenciado. Existe casos de pessoas que procuram burlar essa legislação, né, exercem a profissão de maneira errada, né, sem ter o devido credenciamento. Hoje é minoria, mas ainda existe, né, esse tipo de situação. Mas, enfim, a gente faz a nossa parte, a gente dá o curso, orienta as pessoas, né, para que trabalhem de forma legal, porque o nosso turismo precisa de profissionais capacitados e que trabalhem de maneira legal. A informalidade tem os dias contados no turismo. É verdade, cada vez menos, né? E eu vejo algumas cidades, professor Mauro, que ela tem uma atuação maior com relação ao trabalho dos guias de turismo, né? Talvez algumas cidades se prepararam melhor para essa situação. Eu vejo ainda Foz do Iguaçu e queria saber se a sua opinião é a mesma ou pode também ser diferente, não tem problema, mas eu vejo assim que o município de Foz do Iguaçu poderia ainda avançar muito mais nessa questão do trabalho do próprio guia de turismo, né? Se tivesse na cidade os pontos de entrada de turistas fiscalizados, assim como o aeroporto, assim como a rodoviária, a BR-277, as pontes, né? Nós temos duas pontes aqui. É fácil, no meu entendimento, controlar a entrada de turistas aqui dentro, né? E o trabalho do guia poderia estar também atrelado a esse, seja através de veículos, seja através dos ônibus rodoviários, que muita gente vem para Foz do Iguaçu através desse meio de transporte. Então, Pegoraro, eu tenho uma certa dúvida nessa questão, né? Qual é a minha posição em relação a isso? Eu apoio totalmente, por motivos óbvios, né, a legalidade da profissão do guia, né, do trabalho do guia, da importância do trabalho do guia, tá? Você que tem experiências de viagens, né, você sabe como é diferente você ter uma pessoa que te oriente, te guie, né, faça as observações, né, e você está meio perdido, mesmo com todos os recursos tecnológicos que hoje você tem, para se deslocar, para se orientar. Mas é diferente você ter um profissional, uma pessoa que conhece a região, conhece os atrativos, para você poder se manifestar. Então, o que eu vejo é que hoje, por exemplo, em Foz do Iguaçu existem aproximadamente 750 guias de turismo credenciados. Se a gente for analisar, para o tipo de turismo de Foz do Iguaçu, eu acho que é muito guia de turismo. Tá? Eu acredito que é um número bem grande de guias de turismo. Por quê? Nós temos uma cidade pequena, tá? Os nossos grandes atrativos, Itaipu Binacional e Parque Nacional, eles são praticamente autoguiados, são praticamente, né? Não que a presença do guia não seja relevante, ela é, mas eu estou vendo a visão do passageiro, do turista. Tá? Então, a questão da atuação do guia, eu acho que ela tem que começar pelas empresas que trabalham com turismo, que ela tem que conscientizar os seus passageiros, o seu visitante, que a presença do guia é importante. Tá? Ela tem que mostrar para o visitante que com um guia de turismo ela vai ter uma experiência mais interessante. Por quê, Pegoraro? Com essa questão tecnológica, né, a questão do guia de turismo ser importante ou não é bem relativa. Porque hoje a pessoa com um tablet na mão ou com um smartphone, tá, ela tem tudo ali na mão. Quer dizer que ela já vem pro atrativo já com um conhecimento prévio, já, né? Ela já pesquisou, ela já buscou algumas informações ali mínimas, coisas que antigamente não existiam. Exatamente. Então, ou seja, há 30 anos atrás, né, quando a pessoa desembarcava ali no aeroporto, quando muito ela poderia ter um panfleto, ela poderia ter um panfleto na mão com alguma foto, alguma coisa, né? Para se orientar, e realmente a importância do guia para conduzir, para fazer um trâmite aduaneiro. Hoje você senta na frente do teu computador e você lê lá o que, que precisa para você passar na aduana. No teu computador você compra a sua passagem aérea, você exatamente. Já faz o seu deslocamento compra do aeroporto, o ingresso do parque, hotel, compra o ingresso do CTI, exatamente. Você faz tudo. Então eu vejo a questão do guia... Tá? E tem que, vamos dizer, tem que surgir na cultura, tem que ser desenvolvida na cultura, que a experiência do guia seja importante. A experiência. A obrigatoriedade, tudo bem. Existe uma legislação que se cumpra, que fiscalize, né, a entidade, o sindicato, o pessoal tem que batalhar pelo que é deles. Mas isso é uma questão bem complexa. Eu acho que tem que ter mais, porque ninguém gosta de fazer as coisas obrigado. É, você chegar a dizer uma pessoa, você tem que contratar um guia. E é mais ou menos isso que acontece hoje com as próprias agências de turismo, né, locais, né? Porque elas têm o guia trabalhando ali na sua empresa, mas mais por uma questão da legislação do que propriamente ser essa pessoa, como você falou, essa pessoa que dá um diferencial para aquela empresa, uma pessoa que vai trazer uma novidade a mais, uma informação a mais, uma pessoa capacitada para atender bem, né, esse turista. Porque eu vi e aprendi muito com os guias de turismo aqui da cidade. Praticamente os guias de turismo têm uma responsabilidade muito grande. Vem um grupo lá da Rússia, vem um grupo da China, vem um grupo lá do outro lado do mundo, né? E esse guia, ele tem essa responsabilidade de conduzir essas pessoas para os atrativos turísticos e praticamente ela é ali o único elo de ligação daquele grupo, daquelas pessoas no país, né, estrangeiro. É o que eu falo muito para os meus alunos, né? O que acontece? É um dos livros que eu adoto lá, que é um dos livros da editora Senac, com duas professoras, elas colocam exatamente que para muitas pessoas a imagem do guia é a imagem do destino. Tá? Então eu falo isso muito, meus alunos. Se você for analisar no tipo de turismo que nós temos aqui em Foz do Iguaçu, vai buscar o cidadão, leva o cidadão para o hotel, pega o cidadão de manhã, vai para as cataratas, passa meio dia, um dia com ele, vai para o Paraguai, passa o dia no Paraguai com ele, vai... Então, ou seja, o guia... Quem que tem mais contato com o passageiro, com o visitante? É o guia. Então, a imagem que ele transmite, tá, para esse visitante é de suma importância. Então, como que fica realmente a postura desse guia, a formação dele, a capacitação? Nós fazemos o que podemos na questão do curso. Tá? Agora, tem certas posturas que as pessoas adotam que você não tem como fazer. O que a gente tenta fazer no curso de formação é mostrar realmente toda a teoria, toda a questão da fundamentação do turismo, da importância do turismo e a importância de você transmitir realmente o que tem de bom numa cidade. Você conhecer, o guia de turismo tem que conhecer a questão da história, da cultura local. Não pode se apegar só a ficar carregando pessoas. Eu sempre falo para o meu aluno, você quer ser um carregador... Transportando de pessoas. É, você quer ser um carregador de pessoas ou você quer ser um guia? Guia é aquela pessoa que encanta o visitante, né? Que fala da história, que passa num prédio, conta a história do prédio, que sabe por que a rua se chama Jorge Milfeng, né? Que sabe que o Grécio foi o primeiro aeroporto aqui de Foz do Iguaçu, que sabe da história da cidade e passa isso de uma maneira que a pessoa fique encantada, que desperte a curiosidade dela, que ela se arrependa às vezes de ter vindo para ficar só 2 dias em Foz, que pense em voltar para ficar mais. É isso mesmo, nós estamos falando aqui com um especialista no assunto, né, turismo, né, professor Mauro Bandeira. Dou meus palpites, Pegorari. Damos os palpites. Mas o Márcio tem mais uma música aí, e depois, professor Mauro, a gente volta já para o encerramento do programa, e falando um pouquinho da Foz do Iguaçu de hoje, atual, com relação ao turismo. Ok. Histórias e memórias, uma viagem no tempo. Passaram 10 anos sem eu ver teu rosto, sem olhar teus olhos, sem beijar teus lábios. Assim foi tão grande a pena que sentiu a minha alma ao recordar que tu foste meu primeiro amor. Recordo junto a uma fonte nos encontramos. Que alegre foi aquela tarde para nós dois. Recordo quando a noite abriu teu manto e o canto daquela fonte nos envolveu. O sono fechou meus olhos, me adormecendo. Senti tua boca linda a murmurar: abraça-me, por favor, minha vida. E o resto deste romance só sabe Deus. Recordo quando a noite abriu seu manto nos envolveu. O sono fechou meus olhos, me adormecendo. Senti tua boca linda a murmurar: abraça-me, por favor, minha vida. E o este romance só sabe Deus. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Olha aí, ó, 11h55, 11h56, indo o programa já para sua reta final. Nós ouvimos aqui Milinha Borba, 10 anos, então as músicas... Essa é do aqui, teu tempo, Pedro. Essa aqui é do meu tempo, essa foi... O Márcio foi lá no fundo do baú, essa, é verdade, né? Mas rapidinho aqui, então, com o professor Mauro, o que falta ainda para Foz do Iguaçu nessa área do turismo, professor Mauro, na sua visão? Pegoraro, na minha visão, a parte mais difícil da questão do turismo em qualquer localidade, o envolvimento da comunidade como um todo, tá? Porque nós temos hoje a questão da gestão integrada do turismo, nós temos as entidades afinadas com a questão, nós temos uma profissionalização na divulgação do turismo de Foz do Iguaçu, né? No posicionamento de mercado, hoje Foz do Iguaçu, para os operadores, ela tem outra posição, né? A questão da Moamba, graças, né? Está terminou, sendo esquecida, né? Perdeu o estigma, a gente não perdeu de todo, mas está bem mudando. Que bom, né? Então, a briga mais difícil, tá? Eu vejo que é a questão da comunidade, né? Quando a gente fala comunidade, que nem eu falo, meus alunos, quando as pessoas falam em comunidade, o pessoal pensa em favela, morro, comunidade. Comunidade são as pessoas mesmo, né? Que vivem em Foz do Iguaçu. Então, nós temos o quê? Nós temos aí 18, 20, 25 mil pessoas, não sei, estou chutando, né? Talvez mais, envolvidas diretamente na questão do turismo. Mas nós temos uma cidade de 265 mil habitantes. Então, o que falta? Falta a comunidade como um todo. Falta o cidadão lá da mercearia do bairro, lá da mercearia lá do bairro do Márcio, entender, né, que ele tem a ver com o turismo, sim. Né? Ele tem a ver com o turismo, sim. Que é o motorista da van que mora lá no bairro, ele recebeu o seu dinheirinho do seu trabalho, ele foi lá na mercearia comprar o seu pão, o seu leite, com aquele dinheiro. Esse dinheiro veio do turismo, e esse dinheiro às vezes veio lá do outro lado do planeta. É verdade. E muita gente, né, eu acho muito engraçado nas redes sociais, né, os termos dos barões do turismo, os donos do turismo. Verdade, essas pessoas chegaram aqui há 30, 40 anos e botaram para quebrar. Estão aí até hoje. O mercado está aí, tá? Para quem tiver competência, para quem achar que pode entrar. Não existe como todos terem acesso, não existe todos serem donos de agência, donos de grandes empreendimentos. Cada um tem que ocupar a sua posição. Sr. Mauro, muito obrigado pela sua presença aqui no Histórias e Memórias hoje, no Transamérica ao Vivo. Viu que o assunto turismo realmente é muito bacana. É empolgante. É empolgante. Obrigado, Márcio Barreto. Continuem conosco durante o dia. Hoje à tarde nós temos aí o jogo jogaço entre Maringá e Foz do Iguaçu. Queria desejar aí a todos um bom domingo, uma boa semana. E realmente, professor Mauro, tivemos um prazer enorme de conversar prazer com você. Prazer foi meu. Se quiser falar algum recado aí para os nossos ouvintes, alguma despedida. Agradecer, ô Pegoraro, pela lembrança, como eu te falei, né? Não me encaixo necessariamente na tinha questão bastante história para contar. Pioneiros aqui de Foz do Iguaçu, né? Mas quando linka com o turismo, né? Não é à toa que eu tenho uma camiseta lá do nosso curso que fala profissão turismo. É um tema que eu gosto de dar os meus palpites, espero ter colaborado um pouquinho aí. Com certeza. Com o assunto. Obrigado, Márcio. Obrigado aos ouvintes. Um grande abraço. Obrigado a todos. Uma boa semana. A Transamérica acabou de apresentar Histórias e Memórias. Oferecimento Mineração Maracaju, referência em extração, transporte e comercialização de areia.